esquece-me. Abraça-me forte, forte, e perdoa-me. Eu não devo enamorar-me de ti, mesmo eu sabendo que tu és tudo pra mim. Quero que saibas que a outra que me adora, e sei que vai sofrer e morrerá de dor sabendo deste amor. Eu não posso apaixonar-me por ti, mesmo que eu saiba que eu estou louco por ti. Porque há muito que eu entreguei o que resta de toda a minha vida a quem amou e sofreu por tanto tempo junto de mim. Abraça-me forte, forte, e esquece-me. Abraça-me forte, forte, e perdoa-me. Abraça-me forte, forte. Porque há muito eu entreguei o que resta de toda a minha vida a quem amou e sofreu por tanto tempo junto de mim.